Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quarta-feira, estamos a 16 de março de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte. Ora, hoje vamos voltar à música portuguesa e, mais especificamente, à bonita voz de Adelaide Ferreira, senhora nascida em Minde, em Alcanena, Santarém, a 23 de setembro de 1959. Tem atualmente 51 anos. Adelaide Ferreira gravou o seu primeiro trabalho, o seu primeiro single, no ano de 1978, mas foi na Sendreve, no Centro Dramático de Évora, que se iniciou, neste caso, como atriz. Contracenou em vários teatros de Lisboa, Santarém e Évora, mas foi a música que a levou mais alto. Mais alto ainda foi quando, em 1981, gravou o seu grande single de sucesso, Baby Suicida. E 3 anos depois, estava no Festival da Canção RTP, na 21ª edição deste festival, promovida pela Estação Pública de Televisão em Portugal. Interpretou Quero-te, Amo-te, Choro-te, Odeio-te. E apesar de ter vencido o prémio para melhor interpretação, não venceu o prémio de vencedor do Festival da Canção RTP. Algo, aliás, que conseguiria um ano depois, no ano de 1985, venceu o Festival da Canção RTP com Penso em Ti, Eu Sei, uma bonita balada que encantou os portugueses. O mesmo já não se pode dizer do resto da Europa. A canção de Portugal ficou naquele ano com apenas 9 pontos e só teve mais pontos que a canção da Bélgica. Ficou no 18º e penúltimo lugar. Adelaide Ferreira sentiu-se desanimada com esse resultado. Mas isso não fez com que Coco, aliás, entre um Coco e um Adeus, não saísse para os mercados um ano depois, em 1986. Este era o primeiro long play da intérprete portuguesa, que 5 anos depois nos trazia Papel Principal. Uma música que regravaria em 1998, mas desta vez com a participação de uma outra cantora que também já havia vencido o Festival da Canção RTP e também já havia encantado Portugal, ainda que Lúcida na Paixão não houvesse encantado tão bem assim a Europa. Estou a falar, claro está, de Dulce Pontes, que então, em 98, gravava com Adelaide Ferreira este mesmo papel principal. Mas não é nem Baby Suicida, nem Papel Principal que vamos ouvir no princípio desta edição de Musicália. Serão sim os dois temas que a cantora portuguesa, de 51 anos, levou ao Festival da Canção RTP. De 1984, Quero-te, Choro-te, Amo-te, Odeio-te. E depois, em 1985, ou de 1985, o tema Penso em Ti, Eu Sei. Ouvintes, bem-vindos a mais um Musicália, em que falamos hoje de Maria Adelaide Mengas Matafome Ferreira. No ar esta canção, quando o meu peito se moldou sempre, sempre à tua mão. Quero-te tanto quanto te choro. Deixo no ar esta canção que viu dançar na nossa cama o meu e o teu pijama, festa de quem se ama. Deixo no ar esta canção. Guardo segredos e no meu corpo marcas dos teus dedos. Quero, quero-te tanto quanto te choro. Esta canção para te lembrar, acho que o bem não vou mudar, amor. Eu fico à espera, amor. Eu sou mulher. Eu sou. Em 1998, Adelaide Ferreira regressou aos discos com uma compilação que reunia todos os seus maiores êxitos até àquela altura, incluindo também 6 originais. Em 2000 gravava o álbum Sentidos e só voltaria à música 6 anos depois, gravando o álbum Mais Forte Que a Paixão, que incluía temas como Sem Saber a Razão, tema aliás que vamos ouvir mais para a frente. A década de 90, e mais precisamente o ano de 1990, foi também o ano em que, como atriz, Adelaide Ferreira foi mais bem-sucedida, no programa de televisão Grande Noite, de Filipe Laferia, que era emitido no Canal 1 da RTP. Escutamos agora, do ano 2000, dois temas que ecoaram nas principais estações de rádio. Estou a falar de Barco Negro e do tema De Novo Nos Teus Olhos. E se o primeiro não é um original seu, o segundo é. Na verdade, Adelaide Ferreira, para além de atriz e cantora, é também compositora. Esta artista, agora de 51 anos, encantou-nos a todos mais uma vez com a sua belíssima voz. De Novo Nos Teus Olhos é o segundo tema que vamos ouvir. O primeiro é uma muito bem-sucedida nova roupagem ao tema interpretado originalmente por Amália Rodrigues, Barco Negro. Os dois temas fazem parte do álbum Sentidos, de 2000. queria tanto ter-te aqui agora. Para ti não deve fazer sentido. Que eu queira voltar a ver-te a meu lado. Fui eu quem te disse adeus. Foi embora nesta longa ausência e distância. Foi crescendo um vazio. Só agora eu sei quanto. Finalizaram nessa edição de Musicália com os últimos dois temas deste programa. Em 2006, do álbum Mais Forte Que a Paixão, gravado entre Lisboa e Londres, duas bonitas capitais europeias, diga-se, Adelaide Ferreira gravou o tema Sem Saber a Razão. É a primeira faixa deste mesmo CD, o penúltimo da cantora portuguesa. Este é um dos dois temas que vai fechar a edição de hoje. O outro chama-se Para o que Der e Vier. É uma das mais belas músicas da cantora portuguesa que, como já aqui passamos a saber, participou em 1985 no Festival Eurovisão da Canção. Já a seguir, Timothy Teixeira traz-lhe mais um Portugal de Les a Les. Fique bem, boa noite e amanhã cá estamos outra vez. olhos ateus enchem-se de vez, porque estou apaixonada. Tudo o que vi, deves-me encontrar dentro de ti o meu lugar. Já chorei por ver o olhar que queria ser da terra. Não preciso de mais nada. Meus olhos a Deus enchem-se de Deus, porque estou apaixonada. Tudo o que vi fez-me encontrar dentro de ti o meu lugar. Estava a chorar. Um olhar que queria ser no azul do mar. Já chorei também, lindo sei saber por que razão estava a amar-te-ei enquanto o sol brilhar na terra. Eu bem sei que te amarei, mesmo se o ódio e a guerra forem lei. Enquanto houver um sinal dado pela chama do amor, seja onde for, estarei contigo, serei o teu abrigo. Conta comigo para o que der e vier. Amar-te-ei enquanto o coração puder amar. Nos teus olhos, lágrimas amor, seja onde for. Conta comigo, serei o teu abrigo. Estarei contigo para o que der e vier.